tudo bem. A Leila não trouxe um cigarro para mim, não? Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes de tudo, eu queria avisar que o texto para a aula de hoje, que foi publicado aí no site, ele está truncado, mas é só vocês entrarem na página do texto e dar um reload que vai aparecer o texto inteiro, tá? Ele tem 3 páginas, não é só meia página como está ali. Espero que estejam conseguindo pegar o texto. Eu gostaria que acompanhassem lendo os comentários que eu vou fazer. Então, espero que já tenham pego, que está tudo em ordem. O assunto da aula de hoje e o desta apostila, que deve prosseguir nas próximas aulas, se não na próxima aula imediata, em alguma das seguintes, é um negócio de uma importância desmesurada para a compreensão de todo o processo da modernidade e até para as pessoas se situarem no quadro da sua própria vida. Talvez seja dos temas históricos que nós poderíamos abordar, é sem dúvida o mais importante e é um dos temas mais raros. Eu nunca vi ele abordado desta maneira, entendeu? Pelo menos desta maneira. Na verdade, nunca vi abordado em parte alguma. Quando se fala da transição da Idade Média para a modernidade, em geral, a coisa é colocada em termos de uma mudança de atitude com relação à religião, por causa da reforma protestante, né, e depois da emergência da concepção científica, que teoricamente faz concorrência à concepção religiosa, às concepções filosóficas da Idade Média. Porém, quando analisamos essas coisas, existe a famosa advertência do grande estudioso Charles Taylor, que diz que por baixo, vamos dizer, das crenças religiosas existe sempre, vamos dizer, uma vivência direta, uma experiência direta. Então, você analisar, vamos dizer, as crenças do indivíduo, quer dizer, a doutrina na qual ele crê, é você pegar só a superfície. Quer dizer, se ele crê numa doutrina, seja religiosa ou antirreligiosa, qualquer outra, é porque algo na experiência viva dele o induz a isso, quer dizer, fornece uma base existencial para aquela crença. A crença não se desenvolve no ar. Então, você comparar crenças com crenças e ficar tentando explicar o processo histórico como uma passagem de crença a crença é como você tentar mapear o oceano só pela sua superfície, sem você ter ideia do relevo que está no fundo. Tá certo? Então, você não tem ideia da profundidade. Tudo vai lhe parecer ter a mesma profundidade, né? Quando as coisas de fato não são assim. Então, na mesma medida que nós dizemos, olha, o sujeito acredita em tal coisa, bom, sempre você tem um problema quantitativo, quanto ele acredita nisso. Né? Ele acredita ao ponto de ele fundamentar as suas ações, decisões nessa crença, ou é uma coisa apenas que ele usa para criar uma autoimagem perante os outros. Eu me lembro da imagem do Ortega e Gasset. Quer dizer, que só vale as ideias dos náufragos. Quer dizer, aquela ideia que na hora que você está afogando, você ainda se apega a ela como se fosse uma tábua de salvação. Nessa ideia, nessa crença, você realmente tem fé. Né? As outras não, não tanto. Quer dizer, na hora de morrer, quanto vai sobrar das suas crenças? Então, se nós queremos analisar a vida real e não apenas um jogo de palavras, então nós temos que ver por baixo das crenças religiosas, ou antirreligiosas, ou ideológicas admitidas, qual é o fundo de experiência real. Então, por exemplo, seria interessante você pegar um personagem relativamente simples, não é nenhuma alma de grande profundidade, como o seu Lula, por exemplo, e perguntar para ele qual a dimensão, a profundidade, vamos dizer, da crença dele. Até que ponto ele é um petista realmente? Mas eu não acho que essa pergunta seja fácil de responder. Eu também acho que ninguém analisou isso, porque, vamos dizer, as pessoas que vêm com respostas prontas, né, e dizem, não, o Lula é um comunista, o Lula é um neoliberal, o Lula é isso, o Lula é aquilo, são milhares, isso aí só confunde. Ninguém perguntou realmente, quer dizer, ninguém tentou analisar essa questão realmente. Para isso precisaria, vamos dizer, acompanhar, fazer um trabalho como esse doutor Andrew Hodges fez com o Obama aqui, né, que ele pega vários discursos do Obama e analisa como se fosse, vamos dizer, o texto de uma psicoterapia, como se fosse as confissões de um paciente, tá certo? Tentando descobrir por trás do discurso ostensivo qual é o discurso interior que corresponde a isto. E por baixo desse discurso, quais são os sentimentos efetivos, quais são, né? O Dr. Andrew Hodges, baseado no que ele aprendeu com outro gênio da psicoterapia, que foi Robert Langs, desenvolveu este método de análise do discurso, que tem obtido, vamos dizer, resultados absolutamente espetaculares. O livro que ele escreveu sobre Obama é uma obra-prima, sem dúvida. Então ali você fica conhecendo a pessoa do Obama real, por baixo vamos dizer, da figura desempenhada. Então, um estudo desse tipo com relação ao Lula ou Dilma jamais foi feito, nem Zé Dirceu, nem coisa nenhuma, né? Eu mesmo conheci bem o Zé Dirceu na juventude, eu tenho dificuldade para saber o que o Zé Dirceu realmente acredita, né? Quer dizer, você tem a ideologia comunista, sem dúvida, é um discurso de autojustificação, quer dizer, ele se justifica as suas ações em função da sua lealdade a um movimento revolucionário, etc, etc. E isso, sem dúvida, é parcialmente verdadeiro, mas isto é a motivação última. O que que está realmente por baixo? Em geral, as pessoas não fazem essa análise nem com relação a elas mesmas. Eu não pergunto o que que eu acredito mesmo, né? Quer dizer, o que que é aquilo que, no momento decisivo, orientará as minhas escolhas mais importantes e mais dramáticas. Essa é a sua verdadeira crença. O resto são camadas de discurso, ou de autojustificação, ou de autoapresentação. Certas vezes é apenas um rótulo, é um rótulo publicitário. Todos nós temos todas essas camadas. Temos o nosso rótulo publicitário, temos várias camadas de discurso embaixo. E tem, vamos dizer, aquilo que o Ortega e Gasset chamava o núcleo insubornável, né? Que é aquele ponto que está bem no centro e que sabe a verdade sobre você mesmo. Claro que muitas pessoas não chegam até esse fundo, mas se nós chegamos até o nosso fundo, não é núcleo, fundo insubornável, tá certo? Que sabe a verdade sobre nós, então é claro que isto nos tornará mais fácil descobrir onde está o fundo insubornável dos outros. Mas se você não chegou lá, eu não conheço outro método para chegar lá senão o método da confissão interior. Não é a confissão sacramental. A confissão sacramental, como diz a própria palavra, é só para sacramentar. Você não vai lá chegar no padre, né, e contar para ele tudo o que se passou na sua cabeça durante seu exame de consciência. Isso aí, né, não haveria confessionário que chegasse no mundo. Tá certo? Mas você faz apenas um resumo, né, formal, para ele sacramentar a sua confissão, sacramentar o seu arrependimento. Quer dizer que não é ali que você está fazendo a confissão, na verdade, a confissão você já fez, ali você está apenas sacramentando. Né? Então, este método da confissão interior, ele nos revela surpresas absolutamente fantásticas. Eu pratico isso, acho que 10 anos, sei lá, ou mais. E estou sempre descobrindo coisas que estavam mais no meu fundo que eu não tinha sequer percebido antes. Então, este tema que eu vou abordar hoje, ele é importante até para esta dimensão, para a investigação do seu fundo. É isso. Então, eu vou ler aqui e comentar. Nos séculos que antecederam o advento do Nosso Senhor Jesus Cristo, duas concepções do universo desenvolveram-se em direções opostas, uma entre os gregos, outra entre os judeus. Seus entrechoques e sua influência mútua determinam até hoje o curso do pensamento ocidental. Eu digo mais do que isso, eles determinam até hoje o jogo das nossas forças interiores, a nossa autoimagem, a nossa autoconfissão, a nossa autocompreensão. Chamarei a primeira concepção anancástica e a segunda dialógica. Já explico por quê. Antes de explicá-las, é preciso apelar a uma velha noção do senso comum, segundo a qual existem forças cósmicas ou supracósmicas que moldam, limitam e determinam as possibilidades do discurso do destino humano. Essas forças podem ser compreendidas como materiais ou imateriais, naturais ou divinas. Preste atenção que você explicá-las como materiais ou imateriais, naturais ou divinas, já é uma interpretação que você faz delas. Quer dizer, você tem embaixo, onde é a sua vivência ou a sua imaginação dessas forças, e em cima você tem o rótulo, por assim dizer, filosófico ou ideológico que você dá a elas. Então, esse exame já tem que ser feito em dois níveis. Você tem, vamos dizer, a análise do discurso e você tem embaixo a análise da vivência efetiva. O homem vulgar dos nossos dias, aquele que tem opiniões sobre todos os assuntos, é em geral estúpido demais para atinar com o caráter permanente e sobre-humano dessas forças. Dos fatores que pesam sobre o curso da sua vida, ele só percebe o acidental e imediato, atribuindo seus fracassos e dificuldades ao acaso ou a interferências humanas, seja individuais, seja sociais. Então, isso quer dizer que, bom, quando você explicar uma coisa pelo acaso, significa apenas que você não tem explicação nenhuma. Isso aconteceu por acaso, quer dizer, eu não sei por que aconteceu. Isso pode haver ou uma multiplicidade inabarcável de fatores, cada um por si mesmo não pesa nada, mas a combinação deles produziu um resultado, né? Ou então existe um fator totalmente desconhecido, tá certo? Que causou isso e que me escapa, né? Mas quando as pessoas tentam explicar por que que as coisas aconteceram para elas, você vai ver que, em geral, apelam sempre a fatores humanos. Foi fulano que me atrapalhou, o outro me sacanou, ou eu mesmo fiz uma bobagem, né? Ou então, no máximo, existe alguma causa socioeconômica. Me faltou dinheiro, eu perdi meu emprego, né? Ninguém se eleva, vamos dizer, a um nível de abstração necessário para perceber, primeiro, uma figura do destino individual. Quer dizer, ver a sua vida como um trajeto inteiro, que tem uma forma e tem uma lógica interna, tá certo? E para sondar em seguida os fatores que escapam ao seu controle e que escapam ao controle de qualquer ser humano e que determinaram, né, a forma desse destino. Então, isto para o cidadão do meio urbano dos nossos dias é quase impossível. Quando tenta alguma coisa desse tipo, o negócio vai salta diretamente ou para algum subterfúgio bíblico. O nego encontra algum versículo na Bíblia que parece explicar o que está acontecendo para ele, mas que na verdade é apenas uma figura de linguagem, é uma analogia apenas. Nunca é substantivamente o que está acontecendo, mesmo porque você não é um personagem bíblico. Você pode ter analogia com eles em certas situações, mas você não é eles. Ou então apela para a superstição pura e simples, né? Foi uma macumba, né? Você pode apelar uma explicação astral, foi porque Saturno estava na casa não sei de quem, tá entendendo? Saturno estava quadrado com não sei quem mais, né? E assim por diante. Mas são explicações que não são explicações reais, porque mesmo que o indivíduo tenha, por exemplo, o professor estudou astrologia há muitos anos, e ele vê que certas coisas acontecem para ele durante certos trânsitos planetários. Mas qual é o elo? Qual é a conexão? Né? Qual é o processo causal? Ele não sabe. Então, isso não é uma explicação verdadeira. Quer dizer, você dizer, olha, assim, minha mulher fugiu, ou você dizer, Saturno passou pela minha sétima casa, são só duas maneiras de dizer a mesma coisa. Você está traduzindo em linguagem astrológica e não encontrando uma explicação astrológica. Não é isso? Então, vamos dizer, o número de subterfúgios verbais pelos quais as pessoas escapam à perplexidade da existência, né, e escapam à constatação de que não estão entendendo nada, que é de fato a condição humana mais permanente, é muito grande. Você tem um repertório imenso dessas coisas. Você pode apelar para explicações psicanalíticas, você pode apelar para o marxismo-leninismo, para a luta de classes, você pode apelar para a Bíblia, para qualquer coisa, mas tudo isso é apenas trocar o nome do problema. Não é encontrar o processo real, você entende, não? Às vezes, quando você encontra o processo real, ele nem tem nome. Quer dizer, porque ele não corresponde a nenhuma dessas linguagens que você está habituado. Ah, daqui não tem linguagem astrológica, não tem linguagem bíblica, não tem linguagem psicanalítica, não tem linguagem sociológica, nada, é apenas um processo interior e exterior que me aconteceu. E quando você percebe o encadeamento efetivo, fala, bom, ele não tem nome, ele não se enquadra em nenhum conceito que eu conheça. Isso também acontece, é? Mas você vê que, em geral, as pessoas nem buscam esse tipo de explicação. Elas se contentam, vamos dizer, com uma troca de nome e tá mais que bom. E, em geral, esse nome não vai passar, mandando da circunstância mais imediata. Né? Falta-lhe capacidade de abstração para elevar-se da poeira de casualidades à concepção de uma figura, de uma forma do destino. Aí começa até um problema da memória. Quanto você é capaz de contar da sua vida para você mesmo? Quantas vezes você percebe, por exemplo, que uma decisão tomada 20 anos atrás teve um efeito 20 anos depois? Nem isso as pessoas costumam fazer, né? Mesmo porque a vida atual no meio urbano é repleta de acontecimentos, as coisas não param de acontecer, então você perde o fio da meada, evidentemente. Nem mesmo os determinismos mais grosseiros e materiais, como por exemplo o da herança genética, costumam entrar na sua linha de considerações. E aí tem a nota sobre o Zondi, né? Quer dizer, o Lipput Zondi, no começo do século XX, ele já descobriu que os destinos individuais repetem os destinos de antepassados. Não exatamente igual, mas esquematicamente na mesma linha. E é o caso de você perguntar: quantas vezes você percebeu esta repetição na sua vida? Quer dizer, eu estou aqui caindo na mesma esparrela que o meu bisavô, o tetravô caiu, ou a minha mãe caiu, ou o meu pai caiu. As pessoas nunca não pensam nisso, né? Elas têm ideia de que elas nasceram livres e incondicionadas, e que do que acontece para ela, ou foi ela mesma que fez, ou é alguma casualidade, ou é ação no terceiro, e pronto, ou então no máximo de alguma força social. Não é isso? O Ministério não sei das quantas, o Imposto de Renda. E não passa daí. Isso quer dizer que a autocompreensão do cidadão moderno da democracia é assim, é de uma grosseria, de uma infantilidade absolutamente deploráveis, né? Quase sempre a ideia mesma de um determinismo ou de um condicionamento é rejeitada com indignada veemência, como uma ameaça ao sentimento interior de liberdade e autodeterminação, componente essencial da autoimagem do típico cidadão de uma democracia moderna. Então, quando se perde de vista a noção de forças sobre-humanas incontroláveis que pesam sobre o nosso destino, então se torna fácil que qualquer pessoa um pouco esperta e dotada de algum conhecimento técnico possa simular uma fatalidade do destino para mudar o curso da sua vida sem que você perceba. Então, isso quer dizer que, na medida em que não compreende as forças cósmicas, divinas e naturais que pesam sobre o seu destino, os indivíduos se tornam manipuláveis, facilmente manipulados por outros indivíduos, e são apenas um pouquinho mais espertos do que eles. É isso? Então, se você analisar, por exemplo, quantas vezes eu mudei a minha conduta por causa de um anúncio de publicidade que eu vi. As pessoas têm um horror de confessar isso, né? Então, mas quando você vai analisar, você vê que os anúncios, a publicidade mudam destinos, mudam hábitos. Quantas vezes você não mudou a sua conduta por causa de uma opinião ouvida que você não tem a mais mínima condição de conferir? Você ouve lá o seu Drauzio Varella 2 minutos no YouTube e você já modifica a sua vida, né, completamente. Você tem que analisar, para você saber o que você é, o que você está fazendo aqui, E para você alcançar aquele mínimo de centralidade que nós precisamos ter para levar uma vida intelectual responsável, você tem que analisar tudo isto. Quer dizer, perguntar assim, quem manda em mim sem eu saber? Quando você faz uma psicanálise, por exemplo, você vai se reportar, vamos dizer, a influências recebidas na sua remota infância, quando você estava totalmente inerme, né, desarmado e aberto a qualquer influência que viesse de fora. E às vezes essas influências são muito profundas e você continua obedecendo ordens das quais você não lembra mais. Tá certo? E daí, na análise, você vai escavar tudo isso. Eu digo, mas espera aí, mas a psicanálise da infância não, só ela não resolve, porque as influências recebidas na infância são nada comparado com o que veio depois. Você vê o número de forças que agem socialmente sobre você, tentando moldar a sua conduta, é enorme, quase inabarcável. E nós estamos sendo bombardeados o tempo todo por essas coisas. De algumas nós gostamos, de outras nós não gostamos, mas isso não quer dizer que nós estamos realmente exercendo a nossa liberdade em face delas. Para saber se você está livre ou não, você precisa ver qual foi a influência real que tiveram sobre você. Mesmo que você não as aceite. Por exemplo, uma ideia que... Isso eu observei na minha vida muitas vezes. Ideias ou opiniões que me causam a maior repugnância. Né? Eu vi que muitas vezes a minha conduta foi determinada por elas. Ou por medo de estar fazendo aquilo de que algum mentiroso me acusou. Por exemplo. Né? Então, ontem a Roxane estava fazendo um teste aí, vamos ver se você é um psicopata. Claro que ela não é, mas ela está fazendo o teste e uma das perguntas é, você nunca se considera culpado de nada? Fala, bom, então aí eu já não sou psicopata, porque desde que eu me conheço por gente, eu me considero culpado de tudo. De tudo. Eu tenho um tremendo capeta na minha cabeça que fala tudo contra mim, mas tudo, desde pequenininho, você está entendendo? E eu acho que a presença dele me ajudou, de algum modo, na conquista da arte dialética, porque de alguma maneira eu tinha que discutir com o desgraçado. Né? Então você tem um pensamento antagônico que não larga você. Né? Quer dizer, o Sócrates diz que tinha um daimono que o acompanhava, o inspirava, né? O impedia de fazer o errado, o botava no caminho do certo. O meu daimono só me desorienta. Se eu for seguir o que ele está dizendo, eu estou lascado. Porque ele me acusa do que eu não fiz, tá certo? E me desculpa do que eu fiz. Então é assim, eu sei que é o capeta mesmo, ele está aí o tempo todo. E é uma força desorientadora. Eu percebi isso há muito tempo. Né? Então, eu acho que quando eu tinha uns 14 anos, eu já pensava assim, oh, raios, tudo que eu penso, logo aparece a ideia contrária. Mas eu quero fazer uma coisa, logo aparece uma força dizendo, não faça isso, você é um idiota. Você... Sempre teve isso. Então, esta longa convivência com esse demônio acabou criando alguns anticorpos, dos quais eu me sirvo na vida intelectual, na vida pública, etc, etc. Mas, então, você já deve ter reparado que eu tenho uma certa facilidade de perceber a malícia dos interlocutores, porque eles, comparado com o meu capeta, eles são inocentes, coitadinhos, são, né, ingênuos. Certo? Você pensa uma coisa ruim para dizer contra mim, você não sabe o que eu pensei. Né? Então, pode ser que alguns de vocês tenham isso, tá certo? Mas, por exemplo, eu sei que este é um fator constante na minha vida. Não é isso? E eu sei que isso tem um indício astrológico, identificável. O que não quer dizer uma explicação astrológica. Não. Eu tenho um equivalente astrológico. O que levou um astrólogo uma vez a ler o meu mapa e dizer o Olavo de Carvalho é inviável. E olha, se você quer saber astrologicamente, era mesmo. Porque o capeta era tão grande, a força opositiva era tão grande, e pior, às vezes, eu me identificava com a força opositiva. Eu começava a argumentar contra mim, assumindo o discurso dela, e isso me paralisava durante muito tempo. Isso tornou todas as minhas decisões muito difíceis. Por isso que ao longo da vida eu sempre fui muito lento para tomar a decisão. Eu primeiro tenho que discutir com o capeta e chegar a uma conclusão. Então, mas eu estou só dando um exemplo pessoal desse tipo de fatores de longuíssimo prazo que acompanham você durante toda a sua vida, tá certo? e que é ali que se encontra a explicação das suas decisões, das suas ações, dos seus erros, dos seus acertos, etc, etc. E eu acho que se você não sondar a sua alma com essa profundidade, o seu conhecimento da motivação alheia também vai ser muito bobo. E, mais ainda, quando você for julgar figuras públicas, que às vezes estão agindo com um horizonte de consciência muito maior do que o seu, estão levando em conta uma multidão de dados que você não conhece. Então, se nós queremos nos tornar analistas habilitados da realidade das coisas, bom, a primeira realidade que nós temos que conhecer é nós mesmos. Disso não tem escapatória. E se temos a ilusão, por exemplo, de que essa ilusão da autonomia, não é isso? Eu sou a pessoa livre, eu determino o meu destino, etc, etc. As pessoas não acreditam mesmo nisso, mas elas dizem isso. É? E às vezes agem baseado nessa estupidez. Não é isso? Então, por exemplo, se o indivíduo é objeto de uma dessas hipnoses instantâneas, o nego vai lá e hipnotiza o cara com duas palavrinhas, o sujeito faz um monte de besteira e quando ele acorda ele diz que ele não foi hipnotizado de maneira alguma. Ou então ele assume como vontade própria o que lhe foi inoculado. Isso já foi pesquisado milhares de vezes. Quer dizer, se você, mediante hipnose ou mediante um processo de qualquer de indução psicológica, você leva um sujeito a agir contra os seus interesses, ou contra os seus princípios, ou contra os seus valores, e mais de 80% dos casos ele mudará de valores em seguida para adaptá-los àquilo que ele fez. Quer dizer, ele vai provar para você que não foi você que o convenceu, que foi ele que sempre pensou assim. Quer dizer, tudo isso para manter a ilusão da autonomia. Quando nós começamos a estudar essa coisa de hipnose, de manipulação psicológica, etc., no começo nós ficamos aterrorizados. Quer dizer, olha, nós somos cérebros de galinha, nós somos facilmente manipulados. Somos praticamente indefesos, a não ser que tenhamos estudado algo a esse respeito. Então, isso quer dizer que o cidadão médio de hoje em dia, pouco importando o seu, aspas, nível de cultura, porque esse negócio de nível de cultura é outro mito também, ele está totalmente inepto para entender esse tipo de coisa que eu vou tentar explicar aqui. Existe um bloqueio. Né? Quer dizer, não, existem forças que pesam sobre a minha vida. O Dr. Miller, ele escreveu um manualzinho que ele deixava na sala de espera para os seus pacientes lerem antes de começar a psicoterapia. E um dos avisos que ele dava é o seguinte: lembre-se de que as suas ações, os seus sentimentos, os seus sofrimentos, etc., etc., podem ser devidos a causas pessoais, familiares, hereditárias, sociais, históricas, cósmicas e supracósmicas, que determinaram o seu destino. Ou seja, você não é o autor de tudo. Tem coisas que pensam sobre a sua vida que você nunca vai nem saber. E se você não está pronto para viver, vamos dizer, aberto para isso, então você é como um náufrago que não sabe que está no mar. É isso? Então, fazendo essa advertência para vocês verem a que ponto este assunto que eu estou tratando aqui é sério e como ele merece estudos muito mais aprofundados do que nós poderíamos fazer aqui, até neste curso aqui. E, portanto, eu estou alertando os interessados para que continuem a se dedicar a esse tema fora do curso, tá certo? E levem adiante esse empurrão que eu estou lhes dando aqui. Vou dizer aqui, em contraste, os homens de outras eras eram muito mais conscientes do seu estado de dependência ante forças que não podiam controlar. Isso é um sentimento quase universal. Você não encontra nenhuma civilização anterior à modernidade na qual os seres humanos não soubessem que eram joguetes de fatores supra-humanos. Então, esta vivência, ela está embaixo de qualquer crença religiosa ou antirreligiosa que você possa aderir. Ao contrário, você adere a elas porque você teve essa experiência. E, de alguma maneira, aquela linguagem religiosa ou antirreligiosa expressa algo do que está se passando com você. Então, daí o seu empenho de apreender e descrever essas forças, Daí também a dualidade das linhas de explicação a que me referi acima. Agora vou explicar as duas linhas. A palavra anancástico vem do grego ananke, o fado, necessidade ou destino. Toda a história da cultura grega é marcada pela crença de que os deuses decidem o destino dos homens sem lhes dar explicações ou margem de manobra. Eu acabei de falar para vocês, né, do livro do C.S. Lewis, Till We Have Faces, onde você tem uma das mais precisas descrições deste sentimento. Descrição que ele não inventou, ele tirou do mito de Eros e Psique. Né? E de que até mesmo os próprios deuses são inermes perante a lei férrea da necessidade irreversível que tudo governa. Quer dizer, acima dos deuses existe uma outra força impessoal que chama necessidade, que nem os deuses podem reverter. Desse sentimento básico nasceu o empenho de tantos filósofos em compreender as leis da necessidade, os caracteres permanentes do ser, para que, ajustando-se mais adequadamente àquilo que não podiam mudar, os homens lograssem uma vida mais sábia e mais feliz. Ora, se você pegar os inícios da filosofia grega, o que eles estão procurando? Eles estão procurando distinguir entre o mundo da aparência, né, e o mundo do ser. Quer dizer, por baixo do fluxo da aparência deve existir algum fator permanente que determina tudo e que não é por si mesmo visível. Todos estão procurando isto. Desde os primeiros pré-socráticos até o próprio Aristóteles, todos estão procurando isso. Bom, então, o grego está em busca do ser. O que é o ser? É aquilo que está embaixo e por trás de tudo. Quer dizer, é a verdadeira realidade por baixo das aparências. E por que eles estavam buscando isto? Porque eles sentiam que algo pesava sobre o curso do seu destino e que escapava à sua visão. Então, isto é, toda a filosofia grega é uma resposta ao sentimento da fatalidade. Você vê o Jean Brun, no livro dele, L'Europe Philosophe, ele diz o seguinte: os gregos inventaram quase tudo o que existe, exceto o motor, porque isso não correspondia à sua concepção do mundo. Ou seja, o que é o motor? É uma tentativa de você usar as leis da natureza, subjugar as leis da natureza ao seu próprio interesse, ao seu próprio objetivo. E isso estava fora da imaginação dos gregos. Eles estudavam não para mudar o destino, mas para adaptar-se a ele. E aquele que mais profundamente compreendesse e obedecesse ao destino, então ele podia subir na escala espiritual, poder até divinizar-se de alguma maneira. Tá certo? Então, o que era basicamente, qual era a única esperança que o grego tinha de escapar a esse fluxo de acontecimento que ele não controlava? Era o conhecimento. E o conhecimento significava adaptar-se à necessidade. Não é coincidência que as duas criações intelectuais mais duradouras do gênio grego, a geometria de Euclides e a lógica de Aristóteles, sejam ambas formalizações do raciocínio à luz de um elo de necessidade. O que é uma demonstração geométrica? É a demonstração de que certas figuras contêm dentro de si necessariamente certas propriedades e não outras. E a demonstração geométrica consiste apenas o quê? Em mostrar essa necessidade. Mostrar que tem de ser assim e não pode não ser assim. O que é a lógica de Aristóteles? É mostrar que de determinadas premissas decorrem necessariamente certas consequências. Necessário vem de necedo, quer dizer, aquilo que não cede, aquilo que é inquebrantável, imutável e inquebrantável. Então, você veja que essa forma mentis, moldada pelo sentimento da necessidade ou da fatalidade, está por baixo tanto da geometria de Euclides quanto da lógica de Aristóteles. Ou, no fundo, de toda a filosofia grega. Então, é por isso, veja, é por isso que o Erich Wegener diz: não existe história das ideias. As ideias são nomes que as pessoas, interpretações que as pessoas fizeram de uma experiência profunda. Então, nós temos que contar a história dessas experiências profundas. Porque as ideias são como apenas os picos É como você, quando está viajando de avião, você vê a nuvem e você vê os picos das montanhas. Digo, bom, mas não quer dizer que as montanhas começaram ali na nuvem, tem alguma coisa embaixo? Não é isso? Então, isso quer dizer, toda a civilização grega ela vem marcada por essa ideia da fatalidade. E até as suas criações intelectuais, aparentemente as mais remotas da experiência direta, estão condicionadas por essa experiência profunda. A demonstração irrefutável ou apodíctica, quer dizer, apodíctica quer dizer indestrutível, é aquela de cuja conclusão não se pode escapar. Ela imita na esfera do pensamento a vivência da necessidade inelutável. Tão forte era o sentimento da fatalidade que, mesmo a escola filosófica que mais enfaticamente negou o poder dos deuses e o império da necessidade, isto é, o epicurismo, fez do homem o joguete inerme do acaso, sem outra alternativa senão refugiar-se no mundo dos sonhos. Quer dizer, o Epicuro diz: ah, os deuses não podem nada, eles não interferem, etc, etc, e tudo é um acaso. De bom, e nós estamos no meio do acaso, tá certo? E não podemos dominá-lo de maneira alguma, então a única coisa que nos resta é nós nos trancarmos no jardim de Epicuro e nos refugiarmos nos nossos sonhos mais agradáveis. Essa é a única esperança humana. De bom, então esta é a necessidade vista, por assim dizer, ao contrário. Quer dizer, a necessidade é incontrolável e o acaso é mais ainda. Então o acaso é um tipo de necessidade incompreensível. Né? Você vê que, em vez de opor a força da necessidade, a ideia de uma liberdade, ele opõe a ideia de um acaso. Que não é senão, por assim dizer, a sombra da necessidade. Bem diferente era a visão do destino entre os judeus. Embora submetidos à vontade de um Deus onipotente, eles podiam dialogar com ele, fazer acordos e selar alianças, nas quais o curso das coisas não estava predeterminado, mas dependia de ações humanas que cumprissem ou falhassem em cumprir o prometido. Então você tem uma margem de manobra. Não é isso? Mesmo o resultado das falhas não era sempre inevitável, restando sempre a possibilidade de uma nova chance e de um segundo acordo, como na história de Jonas, por exemplo. Jonas recebe uma ordem de Deus, ele não cumpre, acontece uma série de peripécias, mas depois ele volta atrás e volta a vigorar o acordo. O problema cognitivo com que os judeus se enfrentavam não era, portanto, de decifrar a estrutura permanente do ser, por assim dizer, as equações permanentes do ser, as leis inelutáveis da constituição das coisas, mas o de apreender a vontade de Deus. E Deus é compreendido como uma pessoa, não, vamos dizer, como um conjunto de equações, ou como um conjunto de premissas dos quais se seguem inevitavelmente as consequências. Não, Deus é uma pessoa, Deus tem liberdade. Deus inventa as coisas, ele toma decisões, ele pode voltar atrás. Tá certo? Como, por exemplo, no caso do dilúvio, não é isso? Deus, ó, não deu certo, vamos destruir tudo, começar tudo zero, né? Mas depois ele também fica com dó de Noé e da família de Noé e decide salvar esse, não é assim? Então, isso quer dizer que Deus tem liberdade, Deus é uma pessoa, Deus não é inteiramente previsível, nem inteiramente imprevisível, né? Aí, se vocês lembram da apostila o que é a psique, eu vou dizer que uma das características da psique é o seguinte: ela tem uma liberdade, mas dentro dessa liberdade existe um elo de continuidade e de coerência. Quer dizer, não é uma liberdade que não é arbitrária. Tem sempre um certo número de alternativas, mas todas essas alternativas têm que responder pelo passado. Deus também tem que responder pelo passado. Deus, ele tem que ser fiel à sua promessa, mas a maneira de cumpri-las, ele pode mudar, né? Tanto as promessas quanto as ameaças. Por exemplo, sei lá, o profeta diz: olha, vocês façam tal coisa, senão vai vir um castigo. Qual exatamente o castigo? Pode ser, sei lá, um terremoto, uma guerra, uma crise econômica, uma fome, não se sabe, tá certo? Em suma, vamos dizer, a confiança que você tem em Deus é exatamente igual à confiança que você tem em uma pessoa. Com a diferença que Deus é infinitamente mais confiável. Tá certo? Mas não é a confiança que você tem numa equação. não é isso? Nem num raciocínio lógico. Então, não existe esse elemento de fatalidade mecânica que está presente, vamos dizer, na lógica, na metafísica clássica, etc., etc. Um Deus compreendido como pessoa dotada de liberdade, de sentimento e da capacidade de suspender a aplicação das suas próprias sentenças. Não é isso? O que é o perdão divino? Olha, se você fizer tal coisa, eu vou te castigar. Daí você vai lá, pede perdão, então eu não vou aplicar a sentença. Não é isso? Então, e isso aqui, vamos dizer, era vivenciado pelos judeus como comunidade. Quer dizer, o diálogo não era de pessoa a pessoa, mas era da comunidade representada pelos seus líderes, seus reis e seus profetas, que conversavam com Deus em nome da comunidade. E deste diálogo decorria, então, o destino da comunidade inteira. Tá certo? Um prêmio, um castigo, um alívio, uma possibilidade de fuga, assim por diante. Né? Então, era uma coisa enormemente mais flexível do que aquilo que os gregos tinham entendido, mas ao mesmo tempo muito mais misteriosa. Porque você não está à mercê de uma vontade arbitrária, mas de uma vontade livre. Eis porque chamei essas duas concepções anancástica e dialógica. Quer dizer, o destino dos judeus é um destino baseado num diálogo, numa confrontação, numa troca de ideias, por assim dizer, com Deus. Né? A flexibilidade sugerida pela concepção dialógica torna-se ainda mais ampla e mais patente na revelação cristã, onde o diálogo já não é entre Deus e a comunidade inteira representada pelos seus reis e profetas, mas entre Deus e cada alma individual. A vida humana aí já não é compreendida como obediência servil e mecânica a um destino inelutável, mas como uma série de vaivéns entre tentativa e erro, entre o pecado e a graça. Quer dizer, é um negócio que é tão sutil e tão complexo quanto a sua relação com qualquer pessoa humana. Você vê, você não tem nenhum... Claro que existem relações humanas que são presididas por exigências legais. Então aí existe uma certa mecanicidade, por exemplo, as leis de trânsito, tá certo? Ou um código penal. Fez isto, o castigo é tanto. Tá certo? Se o seu ato for tipificado, quer dizer, ele corresponde à definição do delito que está dado no código penal, então as consequências se seguem mecanicamente e não tem escapatória. Né? Claro que tem, porque o direito não é toda a sociedade, ele é só uma das dimensões, existem outras, de dimensão psicológica, sociológica, etc., etc., que atenuam ou burlam a aplicação da lei. Mas, em princípio, idealmente, pelo menos, os tribunais funcionam de uma maneira mecânica. Transformadas e adaptadas a diferentes circunstâncias históricas, e não raro separadas das suas fontes originárias, ao ponto de aparecer com identidades autônomas como novidades absolutas, as duas concepções ressurgem ao longo de toda a história do Ocidente, ora antagonizando-se, ora mesclando-se e fundindo-se. Dá para você escrever a história inteira das ideias no Ocidente, tá certo? Sobretudo a história das teorias da história, a história das teorias do destino, com base nisso aqui. Só existem dois modelos, meu filho, o grego e o judeu. Então, como essas concepções se fundem? Bom, elas se fundem em primeiro lugar porque nós recebemos as duas heranças. Nós aprendemos a raciocinar logicamente como os gregos, tá certo? E aprendemos a orar com os judeus. Então, como nós recebemos essa dupla herança, nós não podemos viver nem inteiramente numa, nem inteiramente na outra. Essa dupla influência existe também no mundo islâmico, ela também chega no mundo islâmico. Então, quando se fala, por exemplo, do fatalismo islâmico, eu digo, bom, isso é mais uma figura de linguagem do que uma descrição rigorosa, porque na convivência do muçulmano com o seu Deus, também existe uma certa margem de manobra. Vamos dizer, ela não é tão grande quanto no mundo cristão, mas ela existe. Uma das mesclas mais interessantes aparece entre os séculos XII e XIII, quando, numa sociedade repleta de milagres, mensagens proféticas e aparições divinas, a mentalidade dialógica levada às suas últimas consequências. Você veja, na Idade Média você tem mais depoimentos sobre aparições do diabo do que de qualquer pessoa humana. Quer dizer, se tem um personagem cuja existência todo mundo viu, todo mundo comprovou, foi o diabo. Do mesmo modo, tem aparições de anjos, da Virgem Maria, né, dos santos, do próprio Jesus Cristo. E a toda hora aconteciam milagres, coisas que eram inexplicáveis, a não ser dentro do processo dialógico. E isso era a vida cotidiana. Se você lê o livro do Jan Huizinga, O Outono da Idade Média, você vê que mesmo no fim da Idade Média, esta atmosfera, assim, de quase mágica, era onde as pessoas viviam. Mas nesse mesmo meio social, a doutrina da igreja busca organizar-se, um tanto paradoxalmente, segundo os cânones da lógica de Aristóteles, e consolidar-se num discurso apodíctico do começo até o fim. Você veja, em parte, essa iniciativa dos filósofos escolásticos, criando as sumas, onde a doutrina começava desde os primeiros princípios, desde Deus, ia descendo até os últimos detalhes da vida humana, tudo num processo dedutivo, lógico, vamos dizer, inflexível, era uma tentativa de organizar mentalmente aquela atmosfera de quase loucura na qual eles viviam. Por quê? Porque se você vive nessa atmosfera dos milagres, então existem os milagres demoníacos, existem as heresias, existem 1 milhão de seitas. Essas seitas heréticas do começo do cristianismo, elas nunca acabaram, elas estão presentes até hoje. Isso é demonstrado por Friedrich Schiller no livro História Intelectual da Europa, um dos grandes livros do século XX. E ele diz: estas seitas heréticas, elas continuam existindo nos mesmos lugares onde elas apareceram. E de vez em quando elas ressurgem, né? Então, era necessário botar um pouco de ordem, mas qual é o único princípio de ordem intelectual que nós conhecemos? Aquele que nós aprendemos com os gregos. Então você já vê as duas concepções tentando chegar a um arranjo, tá certo? Arranjo que às vezes é absolutamente genial. Se você pegar a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, tipo, é quase inconcebível que um ser humano tivesse uma mente tão organizada e ao mesmo tempo tão aberta, vamos dizer, ao miraculoso, ao indefinido, etc, etc. Eu acho que o máximo de harmonia entre essas duas concepções, que é possível, está ali na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Tá certo? Mas isso tem um limite, é claro que tem. Porque na mesma medida em que você aprimora os instrumentos lógicos, e os escolásticos fizeram um trabalho monstruoso de aprimoramento da arte da prova, tá certo? Esta arte da prova, ela tende a adquirir uma autonomia e criar um domínio próprio no qual, vamos dizer, a vivência religiosa, os milagres, etc., não entram mais. Então, por assim dizer, a concepção de um domínio de um campo de realidade inteiramente definido pelas leis da necessidade já estava insinuado na própria cultura escolástica. E quando aparece isso, você vê quando aparece, por exemplo, as leis de Newton. O que que elas são? O mecanicismo levado à sua última consequência. Você aqui tem leis universais das quais se deduz matematicamente o que vai acontecer na natureza. Não é isso? E é claro que não leva muito tempo para que essa mesma concepção mecanicística que surge na física comece a ser usada como explicação do próprio processo social. Os iluministas do século XIX acreditavam realmente que a sociedade é uma máquina e que você, conhecendo as leis, você pode criar a sociedade de acordo com os seus interesses, como você cria o quê? Um mecanismo. Ou seja, o florescimento da técnica mecânica a partir, né, da teoria mecanicística de Newton é uma coisa assim, que vem em progressão geométrica. Cada vez inventam mais máquinas para fazer mais coisas. Não é isso? E o que é a máquina? Ah, a máquina, ela é por si mesma um acordo entre as leis da fatalidade e a liberdade humana. Ou seja, as leis da fatalidade não nos determinam inteiramente. Elas nos deixam a margem para que a gente as manipule. Isto, esta fusão, que na mente de Newton estava muito clara, porque essa era a ideia dele. Nós conhecemos Newton mais pela lei da gravitação universal, mas a obra dele inteira é uma teologia. Tá certo? Onde é uma teologia e, sobretudo, uma exploração do profetismo. Quer dizer, o fenômeno do profetismo interessava ele profundamente e, evidentemente, ele não tinha nenhuma esperança de poder reduzir o fenômeno profético às leis mecânicas. Mas como é que ele ia articular uma coisa com a outra? Eu não sei. Né? Esta obra teológica do Newton é imensa, né? A gente só conhece um pedacinho. Eu acho que tem textos que não foram nem publicados ainda estão escondidos, por assim dizer. Então não sabemos aonde Newton queria chegar. Mas sabemos que toda a cultura moderna surge com esta ideia de que existe uma mecanicidade no real, mas que esta mecanicidade pode ser usada, pode ser domada e usada até certo ponto. Essa é a mesma esperança de René Descartes. A filosofia de René Descartes também é mecanicística, só que para ele acontece o seguinte: o próprio ser humano é um mecanismo, mas é um mecanismo que tem um treco que se chama, né, o eu. E o eu não está sujeito às leis da mecânica, por quê? Porque ele consiste apenas em pensar. Tá certo? Então, através do pensamento, nós podemos, em parte, né, manipular a necessidade mecânica da natureza, utilizando-a em nosso próprio proveito e tornando-nos, então, senhores da natureza. Mas nos tornamos senhores da natureza na medida em que nos submetemos a ela. Então, submeter-se à natureza, não para alcançar a sabedoria, como entre os gregos não tinham a esperança de mudar o destino, submeter-se à natureza para domá-la. E isto é toda a cultura moderna, se você pensar bem. Até hoje, todo mundo vive com esta ideia na cabeça. Não é isso? E a todo momento nós apelamos ou a máquinas ou a raciocínios de tipo mecânico para poder alcançar os nossos objetivos, com maior ou menor sucesso. O surgimento da ciência moderna entre os séculos XVI e XVII parece privilegiar unilateralmente a concepção anancástica, mecânica, fatalística, portanto, reduzindo o cosmos a uma máquina regulada por leis eternas e imutáveis expressas matematicamente. Mas aí também existe mescla. No universo mecanicístico, o ser humano não é vítima inerme das leis cósmicas, mas é uma espécie de demiurgo auxiliar, que, criando máquinas dentro da máquina, se utiliza das leis cósmicas para seus próprios objetivos livremente escolhidos. O saber é aí concebido como um poder. É nessa hora que surge, né, a famosa regra de Francis Bacon. O saber é poder. Uma ideia que jamais teria ocorrido aos gregos. Para os gregos, o saber é o caminho da elevação espiritual do ser humano até a vida contemplativa. Mas nesse universo que ele contempla, ele não vai mudar absolutamente nada. Ele apenas vai se adaptar e levar uma vida sábia. O que consiste a vida sábia? Obedecer ao destino. O saber é concebido como um poder que se exerce mediante o emprego inteligente das leis da natureza. Muito bem. Você vê que até hoje o ajuste dessas duas concepções ainda não está bom. Mas o fato é que uma começou a influenciar a outra. Por exemplo, do mecanicismo nós partimos para o indeterminismo com Heisenberg e com a física quântica. Então hoje já não há mais aquela expectativa de você chegar a formulações matemáticas perfeitas de leis imutáveis que permitam prever, né, com exatidão total o curso dos acontecimentos. Nós entramos num universo probabilístico, onde não há controle absoluto, há apenas uma espécie de aposta baseada numa probabilidade razoável. O que é isso? É, de novo, a concepção dialógica, mas não com um Deus inteligente e pessoal com o qual você pode se entender. É um diálogo com o acaso. Então, quer dizer, entramos num mundo quase epicurístico, né? Onde não há leis constantes nas quais nós possamos nos basear, mas também não há um Deus onipotente com cujo apoio nós possamos contar. Então existe um acaso e nós vamos tentar manipular as coisas o melhor que podemos para chegar a certos resultados que nós não prometemos que serão exatos. Você veja, o desenvolvimento da ciência da estatística, né, começa, por exemplo, no tempo do Luís XIV, com a ideia de dar ao governo o controle total do processo social. Só que o próprio desenvolvimento da ciência estatística mostra que esse controle não existe. O que existe é, no máximo, um controle probabilístico. Tá certo? Isso quer dizer que as pessoas mais poderosas do mundo só contam com o sucesso estatístico, não total. Não é isso? Então, você vê que a tensão entre as duas concepções, ela continua até hoje, na nossa cultura e na nossa própria vida. Onde, em tudo que nós vamos fazer, nós temos que ver qual é a margem de exatidão matemática que existe. Porque em tudo onde entra a matemática, você vai ter que contar com vamos dizer, a lógica das premissas e consequências. E existe toda uma dimensão da vida que é formulada matematicamente, a sua conta, para começar pela sua conta bancária, seu imposto, etc., etc. E, por outro lado, existe uma margem de incerteza. Tá certo? Mas isso é tudo. Então, estamos hoje, como dizia o Jacques Monod, entre a necessidade e o acaso. Mas nós reconhecemos que a necessidade só rege uma parte da vida, especialmente aquela parte que foi propositadamente colocada sob o domínio da necessidade, e, portanto, aquela parte que foi matematizada. Isso. E mesmo essa matematização terá que levar em conta o elemento estatístico. Porque, veja, o mundo da economia, onde tudo é matematizado, ele é talvez o mundo mais incerto que existe. Por exemplo, as subidas e descidas das bolsas de valores. Existe um jeito de você calcular matematicamente o que vai acontecer? Não. Tudo será matematizado, mas o resultado depende de variáveis imprevisíveis ou que só podem ser compreendidas mediante uma penetração psicológica fora do comum, né? No mundo das decisões humanas. Não é isso? Então, esta é a realidade na qual nós vivemos e ainda os dados da situação são os mesmos que estavam lá divididos entre os gregos e os judeus. Deu para entender? Então, tá, vou fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Avisem pelo chat. Certo? Então vamos lá. Nós temos aqui oito páginas de perguntas em letras pequenas. É claro que eu vou responder uma parte ínfima. Não, é impossível responder todas. Vamos ver aqui. Leonardo Ferreira pergunta: onde entram os astros na cultura judaica, grega e posteriormente na civilização cristã? Entra o tempo todo. Quer dizer, há certeza de que os astros exerciam alguma influência na vida terrestre e humana era universal, ninguém negou isso aí. O que se negava era ou a validade da astrologia como técnica preditiva, ou, vamos dizer, ou se condenava, vamos dizer, a herança herética pagã que existia dentro das técnicas astrológicas vigentes. Mas é o tal negócio, você confundir o fenômeno astral com a astrologia é a mesma coisa que você confundir os seres vivos com a profissão de biólogo. É uma coisa tão imbecil. Não é isso? E você imagina, por exemplo, você discutir a validade da biologia sem você examinar um único ser vivo. É o que as pessoas fazem com relação à astrologia. Querem discutir a astrologia sem passar primeiro pelo exame do fenômeno astral em si mesmo. Isso aí é praticamente universal no debate astrológico. Até hoje as pessoas fazem isso. É uma coisa tão burra, tão imbecil, que evidentemente não merece atenção, não merece resposta. O Brasil inteiro está repleto de pessoas, né, que pensam assim. E pessoas que não é nem um Zé Mané. Quando eu tive debate com o Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, que era o chefe do Observatório do Valongo, no programa da Márcia Peltier, na TV Manchete, ele veio com a mesma história. Né? Ele veio discutir astrologia, mas eu falei, mas doutor, não dá para discutir astrologia sem você examinar o fenômeno astral por meios não astrológicos. O senhor fez isso? Não. Então cala a boca, burro. É a coisa mais simples do mundo, é? Você vai ver, por exemplo, que não existe ninguém que odiasse mais a astrologia no mundo cristão, entre os teólogos cristãos, do que Santo Agostinho. E Santo Agostinho diz que os astros têm uma influência na forma do corpo humano e, portanto, das emoções humanas. Isso era universal, todo mundo acreditou nisso. Aliás, eu acho até... Como você pode conceber que o ser humano exista neste planetinha, deste tamanhico, sem que o meio cósmico exerça nenhuma influência nele? É possível uma coisa dessa? Não, isso é absolutamente inconcebível. Quer dizer, nós estamos soltos no ar, só estamos sujeitos a forças históricas e às forças da natureza terrestre. Não é concebível uma coisa dessa. O que é a natureza terrestre separada do meio cósmico? Não existe também uma abstração. Então isso aí é pensamento metonímico. Entendeu? Agora, se essas influências são as mesmas que os astrólogos disseram, com a diferença de que cada astrólogo diz uma coisa e isso é um saco de gato, se é a mesma dos astrólogos ou se é outra coisa, não sabemos e temos que estudar. Então tem que criar meios de verificação, meios de averiguação do fenômeno astral em si mesmo, para depois de você ter uma compreensão adequada disso, daí você reavaliar, né, retroativamente tudo que os astrólogos disseram a esse respeito ao longo de 5 mil anos. Porque, veja, só isso já é um trabalho quase impossível. Né? Então, esta é uma questão que está acima da capacidade da quase totalidade do meio acadêmico. Eles não sabem nem sequer compreender a diferença entre fenômeno astral. Não, por exemplo, esses dias mesmo, né, eu comprei um livro, deve estar até aqui por cima. John Burns, Influências Cósmicas nos Humanos, Animais e Plantas. Uma bibliografia anotada. Então aqui você tem a bibliografia dos estudos que foram feitos a esse respeito. Aqui, ó. Então, só pela ignorância da bibliografia, você vai ver que as pessoas não estão capacitadas para discutir o problema. Então aparece sempre imbecis achando que porque o sujeito estudou duas coisas, basta você botar nele um carimbo de astrólogo e ele está intelectualmente desmoralizado. Fala, oh meu Deus do céu, o Jack, meu neto, é mais esperto que isso, tá entendendo? O Miguel pergunta, se eu poderia comentar um pouco a respeito da diferença entre infinito e ilimitado? Bom, é uma diferença que já foi colocada de maneira muito clara por René Descartes, acho que no livro Os Princípios da Filosofia. O ilimitado é uma concepção eminentemente quantitativa, quer dizer, é o incontável, ao passo que o infinito é aquilo que não tem limites de espécie alguma, quantitativos ou qualitativos. Por exemplo, se você conceber, por exemplo, né, a bondade de Deus. Bom, a bondade não é uma coisa que deva você medir, ela é, por si mesma, ela é imensurável, tá certo? mas imensurável não porque não tenha um limite quantitativo, mas porque ela em si mesma não é quantitativa e não pode ser avaliada sob esse aspecto. Tá certo? Então, o infinito, aí é o que dizia o René Guénon, só existe um infinito, não pode haver dois. Né? Infinitos quantitativos pode haver vários. Não é isso? Então, por exemplo, você pega a série dos números inteiros. É infinito, é ilimitado. Também infinito quantitativo. A série dos números primos também é infinita. Né? A série dos números negativos. São vários infinitos, mas não são infinitos, são apenas ilimitados, porque é uma concepção quantitativa. Se você está falando de quantidade, você já limitou. Aquilo que é quantidade não é outra coisa, não é, por exemplo, substância. Né? A série dos números, por exemplo, não é uma série de coisas. Então você tem um número ilimitado de coisas e você tem um número ilimitado de números. Não são a mesma coisa, mas já estão limitadas. As coisas não são números, os números não são coisas. Tá certo? Então, o ilimitado ou o incontável, ele por ser meramente quantitativo, ele já é limitado no sentido da sua definição. Então, ele não é infinito. O infinito, vamos dizer, se você pegar todos, quantos ilimitados existem, né? Um número ilimitado de ilimitados, eles compõem o infinito? Não. Porque o infinito também contém aquilo que não é ilimitado por não ser quantitativo. Então, o infinito, ele, nesse sentido, ele se identifica com totalidade, ou seja, com uma unidade. Dá para entender? Ele está bem explicadinho no Descartes e no René Guénon, no livro Princípios do Cálculo Infinitesimal. Saulo Souza. Faço o curso há apenas 4 meses e me pergunto o seguinte. Supondo que encontro uma namorada hoje, tenho a impressão de que daqui a 3 anos não conseguirei mais conversar com ela, devido ao desenvolvimento intelectual que espero ter, e que é claro que desconheço. Alguma semelhança intelectual entre o homem e a mulher me parece requisito necessário à vida conjugal. Ao mesmo tempo, isso sou impraticável, já que os dois, obviamente, não passarão pelos mesmos dramas interiores, nem realizarão o mesmo trabalho intelectual. Bom, esse é um problema que todo mundo tem. E que, para os homens, é muito mais fácil de resolver do que para as mulheres. Tá certo? Então, se você se casar com uma pessoa, uma mulher inculta, então siga o conselho do Jim Corbett. Se você vai se casar, procure uma pessoa de origem bem pobre, né, e bem humilde. Porque uma pessoa ignorante, pobre e humilde, às vezes pode ser uma pessoa encantadora e que vai te dar muita felicidade. Ela não vai entender uma palavra do que você está falando, mas ela não precisa entender, porque ela confia em você. Se isso acontecer, muito que bem. Agora, posso recomendar isso às mulheres? Não. Porque o homem tem a maneira de querer mandar, está entendendo? E daí ela vai ter que obedecer o imbecil. E isso aí é impossível. Então, mulheres, vocês me desculpem, mas vocês estão ferradas. Ou vocês arrumam alguém do seu mesmo nível intelectual, ou um pouco maior, ou então vai dar bode, tá certo? Então, bom, mas às vezes acontece também o seguinte, uma vez eu estava meio semi-apaixonado por uma garota, e cheguei para cima dela, ela disse, não, eu não quero nada com você, porque eu só gosto de garotões de praia bem burros, bem musculosos e bem burros, então não posso fazer nada com você. Pode acontecer isso também, mas acontece que essa dona era uma masoquista de marca, tá entendendo? O que eu não creio ser o caso da maioria de vocês. Eu acho que um bom casamento pode ser baseado em muitas coisas. Tá certo? Se não houver, vamos dizer, um diálogo intelectual no nível adequado, bom, isso pode ser algum problema, mas existe, vamos dizer, a ternura não é definida por isso. Né? A pessoa pode ser uma besta quadrada, mas você ter afeição por ela, ter isso aí alimenta você. Né? Isso alimenta o casamento. A própria atração sexual às vezes pode durar 20, 30, 40 anos. Tudo isso pode acontecer. Então, não exija da pessoa que ela não pode dar. Né? Mas, é claro que o ideal é você encontrar uma pessoa com quem você tenha algum diálogo nesse nível. Né? Agora, para as mulheres, sinceramente, eu não sei o que dizer. Isso é um pepino que não tem solução. Então, encontrem algum sujeito dentro do cofre. Não tem. William pergunta: não sou estranho e paradoxal que o paradigma da física atual, baseado em grande parte na física entre aspas, teórica entre aspas judaica, estaneana, esteja dialogando com o acaso? Isso não poderia levar um beco sem saída? Falar: ao contrário, ao contrário. Quer dizer, essa coisa do indeterminismo, ela está muito mais presente, na verdade, na física quântica do que no próprio relativismo de Einstein. E não existe outra teoria no mundo que tenha sido mais amplamente comprovada do que a física quântica. É um negócio assim, uma das grandes realizações intelectuais da humanidade. Agora, ela é uma teoria descritiva e não uma teoria explicativa. Ela não tem a sua explicação. Ela diz: os fenômenos se passam assim. Quer faz as contas, observa, faz as contas, você vai ver como é exatamente assim. E é exatamente assim. Isso foi comprovado milhões de vezes. Então, quer dizer, o Max Planck ganhou a parada, está resolvido. Agora, a explicação teórica do negócio é um problema, porque a própria física não tem instrumentos para isso. Então é o problema de que trata o Wolfgang Schmidt, né, no livro O Enigma Quântico. Ele diz: nós vamos ter que recorrer a conceitos metafísicos de outras épocas para poder encontrar uma explicação disso aqui. Mas eu não acho que é um beco sem saída, eu acho uma coisa altamente promissora. Bom, Pierre Hadot e a mulher dele, os dois dedicaram a sua vida a estudar isso. Quer dizer, a filosofia grega, não como um corpo de teorias, mas como uma disciplina de vida. E descobriram o óbvio, quer dizer, todas as escolas filosóficas gregas eram isso. Nenhuma delas era uma faculdade de filosofia. Todas eram escolas sapienciais, todas sem exceção. Então implicava, vamos dizer, toda uma disciplina de vida, às vezes exercícios espirituais, práticas ascéticas, etc., etc. E sem esse preparo, a discussão filosófica propriamente dita ficaria no vazio. Eu acho que os estudos que eles fizeram, embora ele às vezes tome umas posições meio polêmicas, baseadas no que ele descobriu ali, eu acho que são de um valor inestimável. Inestimável, porque isso foi negligenciado durante séculos. E eu acho que sem essa perspectiva sapiencial, você não entende o que os gregos estão dizendo. Você vai tomar aquilo como se fosse tese científica no sentido atual. Fala: não. Quer dizer, uma tese científica na boca de um indivíduo para o qual aquilo faz parte de uma disciplina de vida, de uma prática ascética, é uma coisa. E uma tese científica na boca de um universitário que pode dizer aquilo durante a aula e depois não leva aquilo absolutamente em conta na sua vida real, é outra coisa completamente diferente. Mas, então, por exemplo, hoje em dia, quanto que um cientista precisa acreditar na sua própria teoria? Ele não precisa acreditar nela absolutamente nada. Ele não precisa levá-la a sério. O que é isso que permite que no meio universitário apareçam aberrações, como esse negócio dos direitos dos animais, etc., né? Que outro dia alguém me informou no Facebook, não, eu estava conversando com uma moça vegana e ela disse: eu comeria a carne de um ser humano, mas não a de um boi. Eu disse: bom, então comece por comer-se a si mesma, que já é propriedade sua. Mas aberrações todas, como eles querem definir, vamos dizer, a natureza humana pelo direito de propriedade. Porque a propriedade vai definir a substância, é um erro de lógica assim, brutal, né? Mas tem escolas inteiras. Eu na Romênia tive uma discussão com um rapaz libertário que acreditava nisso. E quando eu expliquei para ele a estrutura lógica do que ele mesmo estava dizendo, ele ficou meio atrapalhado, daí saiu meio brabinho. Então quer dizer que hoje em dia basta você espremer um sujeito e dizer o quanto você acredita na sua teoria. Vamos ver até que ponto você a leva a sério. Quer dizer, você decide a sua vida baseado nela. você educa os seus filhos baseado nela, você trata a sua mulher baseado nela. Não, só usa aquilo na hora da aula. Então, é por causa desta separação abissal entre vida e conhecimento que floresce tudo quanto é teoria absurda, porque, vamos dizer, isso é de graça. O sujeito, é de graça não, o sujeito é até remunerado para dizer besteira na qual ele não acredita. Luciano Lapolio, se eu recomendo o estudo do grego clássico e do hebraico, olha, eu recomendo, mas eu confesso o seguinte, os meus conhecimentos de grego são rudimentares. Eles bastam apenas para eu conferir uma palavra ou outra, uma traduçãozinha ou outra, mas eu não consigo ler um texto grego assim, corrido. Eu posso ler uma parte de grego, mas eu vou levar uma semana. E hebraico, então, eu não sei quase nada. Eu sei bastante do árabe clássico, e às vezes, por analogia, você pega as coisas do hebraico, por quê? O hebraico não tinha gramática, a gramática dele foi feita a posteriori, baseada na gramática árabe. Então tem muita coisa que é parecida. Mas nem as letras hebraicas eu reconheço direito. Eu tenho que pegar pelas letras árabes. Então aí, assim, estude se der tempo. Diogo Reggiani pergunta: escutei novamente a aula 6, na qual o senhor faz uma radiografia da obra de Erich Wögerlin e de como poderíamos prossegui-la. Fiquei surpreso, ainda mais agora, de como elas se relacionam com essas últimas aulas. Ora, muito do que eu fiz surgiu do desejo de complementar certas coisas que o Erich Wögerlin não disse, mas que de certo modo está implícito ali. Se você pensar em toda a teoria dos quatro discursos, quando eu mostrei a teoria dos quatro discursos para pessoas do círculo do Erich Wögerlin, como Fritz Wagner e outros, eles disseram que isso aí é como se fosse um tijolo que eu tivesse colocado num pilar da obra do Erich Wögerlin para mostrar que aquilo era mais sólido do que parecia. E foi, é verdade, muita coisa que eu estou fazendo assim. Eu acho que uma das melhores maneiras de você interpretar a obra do filósofo, se for, você a leu e meditou durante bastante tempo, é tentar reforçá-la. Tentar completar assim, o que o Schreder não disse, mas deveria ter dito. Que é o método que o Mário Ferreira dos Santos usou no caso de Pitágoras. Ele disse: olha, se o que eu estou expondo aqui não é o pitagorismo histórico, é o pitagorismo certo, quer dizer, o pitagorismo mais completo. Isso é inevitável que você faça isso. Quer dizer, não é você reinterpretar a coisa toda e modificar como fazem os marxistas com a teoria de Marx. A teoria de Marx pode querer dizer qualquer coisa, toda hora aparece um negro mudando tudo e dizendo que aquilo que é o marxismo. Não, isso é sacanagem. O que você tem é o seguinte: ou você diverge do negro e segue uma linha diferente, uma linha de investigações diferente, ou então você prossegue a linha de investigações dele e o reforça. Samuel Montrezol. Você acha que a escolástica, a submissão à lógica da fé foi um suicídio a longo prazo do cristianismo ocidental? Não, não foi de maneira alguma. O que aconteceu é que a ênfase dada à lógica acabou fazendo dela, aos ouvidos de pessoas incompreensivas, um domínio autônomo. Você não tem lógica sem ontologia, você não tem ontologia sem filosofia inteira para trás. Tá certo? E também não tem, não é possível, dentro do campo cristão, você tentar, vamos dizer, harmonizar doutrina cristã com doutrina filosófica, porque elas não se colocam no mesmo plano. O cristianismo não é uma doutrina. O cristianismo é um fato, como é um fato a existência do sol, da terra, etc. Como é que você vai poder, né? Vamos julgar aqui o sol à luz da doutrina aristotélica. Falo, não dá para fazer isso. Quer dizer, é um negócio de Santo Tomás de Aquino que deixou muito claro: contra fato não há argumento. Então os fatos são premissas. Eles não fazem parte do desenrolar do argumento. Eles são premissas iniciais. Você tem que partir dali. Tá certo? Então, mesmo o que se chama, vamos dizer, dentro do aspecto do cristianismo, a fé, A fé não consiste em você acreditar numa doutrina, consiste em você confiar numa pessoa. Né? Jesus Cristo chega, olha, se você fizer assim assim, eu te dou a vida eterna. Isso é uma doutrina? Ele fala, não, isso é uma promessa, meu Deus do céu. E promessa se cumpre não no campo da coerência doutrinal, mas se cumpre no campo dos fatos. Quer dizer, ou vai para o céu ou não vai. Não é isso? Os milagres também, eles acontecem no campo da natureza física. Né? Não é se você vai. Se você precisa de um milagre para curar você de uma doença e tal, não adianta ele mudar a sua ideia. Vai ter que, ou cura ou não cura. Então, quer dizer, eu acho que. Eu acho, não, eu tenho certeza disso aí. Que os milagres do cristianismo são coisas tão bem comprovadas, não todos, evidentemente, mas aqueles que a Igreja Católica examinou, que a Igreja Católica é a única religião do mundo que testa os milagres atribuídos aos seus santos, os outros não, só fazem propaganda. Né? Ah, nós fizemos isso, fizemos aquilo. Bom, pode ser que tenha feito, mas não foi testado. Tá certo? Então, no mínimo, mesmo quem não é católico tem que reconhecer isso. A religião católica é a única que tem critério científico para separar, né, o que é miraculoso do que não é. Então, os milagres comprovados já são em número quase inabarcável. E, em segundo lugar, eles são fase de uma, vamos dizer, de uma presença, de uma evidência física tão brutal que negá-los ou desviar os olhos deles já mostra para mim que eu estou conversando com um charlatão. Você não quer ver, você não quer saber. Por quê? Porque você não tem explicação. Eu digo, quer dizer, você precisa ter primeiro a explicação para depois aceitar o fato. Isso é inversão total de qualquer mentalidade científica. Né? Toda ciência começa com fatos que ela não consegue explicar e às vezes permanece com esses fatos durante séculos, até encontrar uma explicação que às vezes até é insatisfatória, precisa ter outra explicação. Então, ou seja, a explicação depende do fato e não ao contrário. Não é isso? Também você não pode definir um fato como miraculoso porque ele não tem uma explicação científica. Isso é uma coisa inteiramente absurda. Um fato miraculoso pode ter mil explicações científicas, todas elas válidas. E isso não impugnará o seu caráter miraculoso. Hein? Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com outra. Quer dizer, você não pode definir o milagre pelos critérios de uma ciência que apareceu milênios depois. Não faz o menor sentido. Hein? Outra coisa, existe alguma ciência que estuda os milagres? Não. Então, o que a ciência tem a opinar sobre isso? Absolutamente nada. E se houver uma ciência dos milagres, bom, então ela tem que ser inaugurada em bases totalmente novas. Não é isso? E eu creio que eu já demonstrei numa conferência que está lá no Eric Voegelin Society, que a maior parte das pessoas que estão opinando sobre isso, elas não têm ideia do que é um milagre. Quer dizer, elas usam uma definição que já é uma explicação retroativa, por assim dizer. Então, recorta o fenômeno de acordo com a explicação. Então, isso é charlatanismo puro, né? Então, mas a história, dizia o Max Weber, é o conjunto dos resultados impremeditados das nossas ações. Quando os escolásticos estavam refinando a ciência da lógica, eles nunca pensaram que aquilo podia ser usado contra eles. Mas só é usado contra eles se você quiser usar contra eles. Esse problema não está na lógica aristotélica, mas no uso que certas pessoas estão fazendo delas. Né? Aqui, Lucas Portilho. Professor, o que custou a queda do homem? Eu não, essa questão teológica, eu não tenho capacidade para respondê-la. Aí você vai na doutrina da igreja. Emanuel Batista, a nova ordem mundial não seria inevitável se for para a vinda do anticristo? Por que então devemos lutar? Para você não ir para o inferno, meu filho. É muito simples. Você não vai salvar o mundo, mas pelo menos você vai salvar você mesmo. Agora, se você não fizer nada, é inevitável. Já foi para o buraco. Então, é assim, não se trata de você pretender mudar o curso da história do mundo, mas de você fazer o seu dever. E nós estamos aqui para isto. Nós entramos aqui, né? Nós chegamos a este planeta da maneira mais humilde possível. Por onde você nasceu? Pensa bem. Né? Você caiu do céu, foi trazido pelos anjos. Não, meu filho, você saiu pelo mesmo buraco por onde sua mãe faz pipi. Entendeu? E entrou lá pelo mesmo elemento onde seu pai faz pipi. Foi ali que você entrou. Então, a nossa entrada é muito humilde, tá certo? Nós somos igualzinho aos animais, você é igual um jumento, um urso, etc, etc. Mas no curso da nossa vida, né, nós nos elevamos a possibilidades que nenhum animal tem. Né? Por exemplo, ontem eu estava vendo, né, um filme, aparecia então a Aurora Boreal. Eu digo, nenhum animal viu jamais a Aurora Boreal. Tá cheio de urso polar lá, se perguntar de Aurora Boreal, eu digo, hã? Eu nunca viu, porque não levanta os olhos para o céu. Hã? Então, vamos dizer, contemplar o céu é uma atitude tipicamente humana. E começa por aí. Né? Platão diz que a noção de ordem, de número, de forma, veio da contemplação do céu. Você vê a regularidade, a estabilidade das constelações e compara com a mutabilidade do panorama terrestre. Imediatamente já surge a ideia de que por baixo do caos e da multiplicidade existe uma ordem. Se não olhasse o céu, meu filho, como de onde você ia tirar essa ideia? Hã? Eu acredito naquele negócio, naquela frase que se atribui até falsamente ao Aristóteles, que nada está no intelecto que primeiro não tenha passado pelos sentidos. Eu acredito mesmo nisso. Eu acredito que toda a estrutura da nossa inteligência é dada pela percepção da estrutura do universo físico. A noção, vamos dizer, das direções de espaço, a noção de quantidade, a noção de relação. Tudo isto, né? Eu não estou falando pelo processo empirista. Estou dizendo, isto é impregnado no nosso cérebro pelo fato de que o nosso cérebro existe dentro da ordem cósmica, e não a ordem cósmica dentro dele. Né? Então, é como se fosse, vamos dizer, um imenso carimbo cósmico que é colocado em nós. Né? E daí se desenvolve a nossa inteligência. Então, você tem, vamos dizer, a marca da inteligência divina no cosmos, e a partir desta versão, desta imagem física da inteligência divina que está no cosmos, daí que nasce a nossa inteligência. Eu não posso provar isso aí e também nunca me dediquei a provar isto muito profundamente. Mas, por exemplo, no caso do simbolismo natural, que eu expliquei a ligação entre a luz e a inteligência, é um exemplo dessa teoria. Não é uma prova, mas é um exemplo dela. Então, é óbvio que nós estamos aqui para uma finalidade que é de ordem espiritual. E quando eu digo espiritual, não quer dizer incorpórea, descarnada, porque eu não acredito que existamos no céu sob forma meramente espiritual. Isto me parece um absurdo, porque o que está na Bíblia é Deus prometeu um novo céu e uma nova terra. Ele não prometeu um novo vazio onde todo mundo é espiritual. Vai ter um novo corpo, o corpo de glória, né? Ou seja, um corpo imortal. Então, tudo isso é material, né? É material, mas é de um outro tipo de matéria que nós não temos a menor ideia do que seja. Nós não compreendemos nem essa, também com a teoria quântica, até hoje, quanto mais entender uma outra que Deus vai fazer depois de acabar com esse universo. Então, é por isso que você deve, vamos dizer, combater o mal. O mal em você mesmo, em primeiro lugar. Porque se você não combate você, você não entende quando ele está lá fora. Né? Se você não vê como você mesmo é enganado, como é que você vai saber o engano dos outros? Então, veja, outro dia eu estava lendo as profecias de um santo da Sérvia chamado Mestre Tadeu. E ele diz que a maior parte dos problemas vem de que as pessoas querem consertar os outros primeiro. Isso é verdade. Então, vamos dizer o seguinte: enquanto, em que medida eu posso consertar vocês? Eu posso consertar vocês num pedacinho daquilo em que eu consertei eu mesmo, no resto eu não posso. Entendeu? Então, eu consertei a mim mesmo, sobretudo na perspectiva cognitiva. Né? Eu falei: bom, eu quero ser honesto comigo mesmo, né, na esfera cognitiva, eu quero poder admitir a realidade. E isso eu treinei para fazer, isso eu sei fazer. Né? O resto não sei. Então, nesse ponto, eu posso ajudar um pouco. Mas não posso consertar vocês moralmente no todo. Não posso indicar para vocês o caminho da santidade. Tá certo? Eu digo, mas eu sei o seguinte, que sem você ter honestidade intelectual, honestidade cognitiva, Você não tem virtude nenhuma, nem virtude humana, quanto mais santidade. Mas... Emmanuel Batista, Deus, se quisesse, poderia perdoar o demônio. Como é que eu vou saber? É? Eu não tenho a menor ideia, ninguém tem a menor ideia, e Deus diz que ele não vai fazer isso. Ele diz que o inferno é eterno. Então, o senhor não acha que a luta do demônio está perdida? E ele, sim, mas o demônio sabe disso. Só que ele aceitou. Assim como as pessoas que vão para o inferno aceitaram o inferno. Está lá o livro do Monsenhor de Seguir que explica isso aí. Por que elas fizeram isso? Pensa bem, como é que eu vou entender a mente de um neguinho que escolheu a danação eterna? Eu não entendo nem a minha mente, meu Deus do céu. Entendeu? A gente, olha, tem aquele ditado russo, qualquer idiota pode fazer 60 vezes mais perguntas do que 100 sábios seriam capazes de responder. Nós temos muita curiosidade sobre coisas que ultrapassam a nossa capacidade. E está lá na Bíblia, eu não lembro em que livro profético está, eu acho que é no Salmos. Eu não sondei coisas que estão acima da minha capacidade. Isso é um mérito, você ter, vamos dizer, a humildade. Eu quero saber aquilo que dá para eu saber. Aquilo que dá para o ser humano saber. Né? E o resto? O resto, ou Deus me informa ou ele não me informa. Né? E se ele não me informar, eu digo, bom, que grande consequência vai decorrer para o mundo do fato de que o Olavo ignora isto ou aquilo? Não acontece nada, né? O mundo continua igualzinho. Aqui, Caio Mesquita, de que eu já tive aquela sensação de isolamento que o senhor descreveu nas primeiras aulas do COF, que é quando o senhor começa a estudar, ele se afasta do seu meio social. Você, se você, para você conquistar o meio social melhor, você vai ter que se afastar do anterior, não tem jeito. Não é isso? O que acontece agora é que eu simplesmente não sei mais por onde atacar os estudos. Sento na minha escrivaninha, não sei o que fazer. Olha, quer saber? Eu também. Acontece a mesma coisa. Às vezes eu sento aqui, isso, o que que eu vou fazer hoje, meu Deus do céu? Então, sabe o que você faz? Fica ali sem fazer nada, dá uma folhada num livro, no outro, daqui a pouco a coisa pega por si. É assim que se faz. Né? O senhor deu duas dicas a respeito. Não esperar que as boas condições para o estudo se apresentem. Estudar todos os dias e com os meios de que dispomos. Bom, quando eu digo os meios que dispomos, a sua própria capacidade de atenção e de concentração é um meio do qual você dispõe. Você só tem aquela que você tem. Não é isso? E pensa assim, durante quanto tempo por dia você consegue se concentrar num assunto? Meia hora. Se conseguir meia hora, meu filho, aquela meia hora todo dia, você não quer saber, não quer saber onde você vai parar. Esses caras que dizem estudo 15 horas por dia, mentira. Você acha que eu estudo 15 horas por dia? Eu estudo duas ou três e olha lá. Né? Eu venho aqui, fico conversando, fico lá, conserto minhas espingardas, né? Assisto um filminho na internet. Se isso der 3 ou 4 horas por dia, é muita coisa. Né? Então, veja, procura medir se o quanto você é capaz de manter de concentração num determinado assunto. E não adianta forçar muito. Né? Como equacionar isso com o temperamento escorregadio da minha atenção? Ah, se você, a sua atenção é escorregadia, a minha também é. Eu não gosto de ficar num assunto só, eu gosto de dar uma volta. Então você tinha o grande historiador inglês, Richard Burton, não o ator, mas o historiador. Ele tinha 16 mesas no escritório dele, uma para cada assunto. Ele ficava 10 minutos numa, cansava, ia para outra, ia para outra, ia para outra. Ah, cansei de estudar geografia, vou estudar biologia, cansei disso aqui, vou estudar história da literatura. Tudo. E com isso fez uma grande obra de historiador. Pode, faça isso. Né? O Barão Cuvier, o grande biólogo. Ele era muito mais rico, ele tinha não 16 mesas, mas um corredor com 20 salas, uma para cada assunto, uma com uma biblioteca e um laboratório de cada assunto. E ele ficava o dia inteiro zanzando ali. Se você não é milionário, né, não precisa, nem rico o suficiente para ter 16 escrivaninhas, você pode ter 16 lugares no seu escritório, cada cantinho para uma coisa. Emanuel Batista. Eu vi num hangout o senhor dizendo que não devemos respeitar um bispo que, por exemplo, esteja atrelado com o sociocomunismo, como é o caso de Dom Aliro Scherer e muitos outros da CNBB. Mas não podemos respeitar a unção dele dada pelo sacramento da igreja, você deve fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Veja, meu filho, quando eu vou tomar a comunhão aqui, eu ajoelho, eu não aceito a comunhão de pé e nem na mão. Eu ajoelho diante do sacerdote porque ele é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se 15 minutos depois eu tiver que xingar o cara por causa de alguma besteira que ele falou, eu vou fazer isso. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra. Porque não é, vamos dizer, quando o sujeito adere ao comunismo, não é a unção sacerdotal dele que aderiu ao comunismo. É apenas ele. Então dá perfeitamente para você respeitar uma coisa e negar respeito à outra. Isso aí é que nem milico. Uma vez o milico estava discutindo com um general, falando besteira pra caramba. Ele disse: você não respeita a minha farda. Eu falei: eu respeito sim, tanto respeito que eu acho que ela vai cuspir você daqui a pouco. Aqui, pergunta, boa pergunta, Luciano Lapoli. Qual dos seus cursos extras você recomenda para um aluno recém-chegado? Ou introdução ao método filosófico. Pode ir direto lá que você não vai sair perdendo. Que é inclusive um curso que eu estou tentando trabalhar para transformar num livro, porque eu acho que é importante para quem está chegando. Agora, as primeiras aulas do COF, elas foram feitas para quem está chegando e colocando o sujeito gradativamente dentro da atmosfera de investigação filosófica a partir das suas preocupações existenciais, práticas, reais da vida, de transfigurar uma coisa na outra. Em vez de você chegar, você tem lá suas preocupações, você senta na carteira escolar e o professor começa a falar de um treco que não tem absolutamente nada a ver com a sua vida e você vai ter que decorar aquilo, aprender aquilo para repetir no exame final. Não é isso? Você imagina, por exemplo, se você cai na mão desses caras comunistas, ele vai ensinar marxismo e luta de classes. Você não sabe nem a que classe social você pertence, e o professor também não sabe a dele. E você vai enfiar o discurso da luta de classe na sua cabeça. E você vai sair dali com três convicções. Primeiro, tudo que acontece no mundo é luta de classes. Segundo, nessa luta eu sou o pobre oprimido e você o opressor capitalista. Terceiro, corolário, tudo que eu faço de mal é culpa sua. Isso é tudo que você vai aprender ali. E quando eu digo tudo, eu quero dizer o seguinte: claro que a gente pode ter outros elementos na memória, mas a base do raciocínio e da colocação dele na vida é só essas três afirmativas. Se você perguntar o que que o Emir Sader sabe, ele só sabe essas três coisas. E tudo ele raciocina em função disto. O que que o Lula sabe? Essas três coisas. O que que o Zé Dirceu sabe? Essas três coisas. O que que o Vladimir Safatli sabe? Essas três coisas. O que que a redação inteira da Carta Capital sabe? Essas três coisas. Eu digo, para que serve isso na vida, meu Deus do céu? Quer dizer, você vai lá para aprender uma técnica de se enganar a si mesmo. Agora, por exemplo, você quer estudar marxismo, então você quer estudar as bases econômicas da vida social, psicológica e cultural. Então faz o seguinte, começa a estudar a história econômica da sua família. Se você não sabe de onde você saiu, de onde saiu o seu dinheiro, como é que vai saber dos outros, meu Deus do céu? Esse é um problema que Karl Marx nunca se colocou. Você pega a obra inteira de Karl Marx, são 60 volumes, você não tem uma linha sobre as bases econômicas da existência de Karl Marx. Como é possível isso? Então quer dizer que todo o universo econômico dele é uma coisa que existe daqui para cima, por exemplo. É uma visão. Visão no ar. Ele diz que tudo tem que partir do exame da realidade. Eu digo, então faça isso da realidade material, acessível, visível. Mas ele não é capaz de fazer isso. Mas olha, em geral, os gurus modernos são todos assim. Eles todos caem no caso do mestre Tadeu lá. Eles querem consertar primeiro os outros. Bom, Gente, acho que não dá mais para. Aqui é André Barbosa. Professor, a respeito do karma familiar verificado pela hipnose, o que o senhor acha da constelação familiar Bert Hellinger? É importantíssimo. Eu não estudei suficientemente, mas eu sei que ele aprofunda muito essas observações dos Zondi, que não que ele tenha estudado os Zondi, mas vai na mesma direção. Bom, então, por hoje. Por hoje acabou. Agora é só a semana que vem. Tá bom? Talvez, na semana que vem eu suspenda a aula. Porque, de vez em quando eu preciso confessar meus pecados e meu confessor mudou lá para Williamsburg. E só dá a confissão no sábado. Cai justamente na hora da aula. Talvez eu vá para lá. Se eu conseguir combinar com ele, eu vou para lá. Mas eu aviso durante a semana. Se eu não avisar nada, vai ter aula normalmente. Tá bom? Muito obrigado a todos. Até a semana que vem.